Cara, se fosse uma escolha, eu não queria ser homem mesmo, porque é uma bosta ser homem. Jura mesmo? Quem me segue na minha página no Twitter já vai estar ciente do assunto que eu vou abordar aqui. O rapaz que vocês estão vendo aí na foto, pessoal, é o Matheus Massafera, né? Ele é um youtuber aí, né? Que entrevistava celebridades, etc. E recentemente, pessoal, eu tava lá no Twitter, né? E do nada me apareceu um post, né, desse cara, né, e que ele virou mulher. Que ele virou mulher, trocou de nome, fez a cirurgia de resignação sexual, cortou o pipi fora e virou mulher. Virou mulher de vez. E eu, pessoal, fui o primeiro cara da Manosphere a falar sobre esses movimentos que ocorreram a partir de 2020 pra cá. Em 2021, eu gravei um vídeo, tá até no YouTube disponível, vocês podem assistir lá. Que pra mim, pessoal, até hoje é o melhor vídeo, assim, do canal, sabe? Eu comecei a raciocinar e jogar pensamentos e olhar o meu ambiente ao meu redor, tá ligado? E começar a fazer minhas análises. E eu falei que ia ter o quê? Ia ter uma cissificação. Eu fui o cara que trouxe esse termo até pro Brasil, né? Cissification. E ocorreu uma cissificação dos meninos, né? Devido às leis misândricas, né, e leis ginocêntricas que tem em todo o mundo, né, e no nosso país principalmente. E, se eu não me engano, foi durante o ano de 2021, né, que é o ano que eu lancei esse vídeo, que começou um movimento muito popular, que foi o movimento Transmaxi, que eram garotos, né, que estavam se transicionando para o sexo feminino, né. E muitos produtores de conteúdo da Manosphere, quando abordaram esse assunto aqui no Brasil, fizeram, né, ou utilizaram o argumento errado. Por exemplo, eles estavam falando que os caras, né, nesse caso, homens héteros, estavam virando mulher. E isso é mentira. Pelo contrário, o movimento Transmaxi, ele é um movimento de homens, né, gays, homossexuais, efeminados, né, que estavam virando mulher. E vocês têm que entender o seguinte, pessoal. O nosso mercado sexual é muito diferente do mercado sexual dos homens gays, tá? Inclusive, eu vou deixar aí na descrição dois vídeos, tá? Se eu achar, eu vou deixar aí. Um é do canal Sociedade Primitiva, chamado Sindicato Bucetal, tá? Se eu não me engano, são dois vídeos. Eu vou deixar um, porque ele aborda isso brevemente, eu achei interessante. E o outro é do canal do Wilton, do Todo Dia Podcast, que o nome do episódio é Todo Dia Tocando a Prosa com Gay Raiz. É muito bom esse vídeo, porque você já vê as nuances ali, pessoal. Esse vídeo, se eu não me engano, ele é de 2019. No vídeo Sindicato Bucetal, do canal Sociedade Primitiva, o Hernani Carreira, ele diz o seguinte, que ele conversando com os caras gays, né, que ele entrevistou no canal dele, os caras falaram assim pra ele, que é o seguinte: no mercado sexual dos viados, acontece o seguinte, tem muito cara querendo dar e pouco cara querendo comer, tá ligado? Diferente do nosso mercado sexual, onde tem o quê? Muito cara querendo comer e muita mulher, o quê? Hipergâmica, fazendo cu doce pra dar, entendeu? Porque a mulher não gosta do sexo, pessoal. A mulher, ela gosta das recompensas que elas podem obter com o sexo, entendeu? Pra mulher, sexo, ela tem que ter uma recompensa. E, normalmente, essa recompensa vai ser um estímulo material ou um estímulo social. O status por estar dormindo com aquele macho, né, com aquele determinado homem. A recompensa do homem é o sexo em si, entendeu? É a companhia da mulher. A mulher gosta do homem pelo que ele pode prover. O homem gosta da mulher pelo que ela é, né? É muito diferente. O amor do homem é o amor sacrificial, que é, se eu não me engano, o ágape, né? O amor da mulher é o pragma, o amor pragmático, né? Ela ama conforme ela tem algo a ganhar ao estar contigo, né? E nesse mercado homossexual, né, o Wilton lá conversando com um gay lá, no podcast dele, o gay disse o seguinte, que na época dele, ele percebeu uma coisa. Ele era um cara efeminado, ele percebeu que ele não, Nenhum cara queria ele, sabe? Nenhum cara queria ficar com ele. Ele que tinha que ir até os caras, porque no mercado sexual lá acontece o seguinte: o cara que é muito masculino, ele é disputado nesse meio, tá ligado? E o cara que é efeminado, que é masculado, e ele é meio que deixado de lado, tá ligado? Porque é como eu falei, tem muito cara querendo dar e pouco cara querendo comer. E os caras que querem dar lá, eles querem dar pro cara masco, eles não querem dar pra um cara efeminado, porque o cara efeminado não vai comer eles, tá ligado? O cara efeminado quer ser comido. E isso gera muitas distorções lá nesse meio, que acaba que os gays mais efeminados, eles são o quê? Discriminados, tá ligado? E acabam virando o quê? Incels. Esses gays que são mais efeminados, eles são a maioria, pessoal, incel. Normalmente eles acabam sozinhos, solteiros, encalhados e não arrumam ninguém. Eles têm que pagar por sexo. Eles têm que pagar por um cara enrabar eles, tá ligado? Porque voluntariamente isso é muito difícil. Em contrapartida, os caras que são mais masculinos, nesse meio, normalmente são os caras que se dão melhor na vida, porque eles conseguem ter, como pode dizer, uma passabilidade heterossexual. Eles conseguem passar de hétero na sociedade, tá ligado? Você olha para aquele cara e você não acha aquele cara é gay, tá ligado? Você vê aquele cara como um homem hétero comum, porque ele gosta das coisas que um homem hétero comum gosta, tá ligado? Ele vai gostar de Fórmula 1, vai gostar de futebol, vai gostar de carro, de videogames, tá ligado? Ele vai ter esses gostos masculinos. Só que na hora que ele se relaciona com o homem. E normalmente vai se relacionar com um homem bem masculino, igual a ele. E normalmente esses caras se dão bem na vida. E vocês podem ver aí, esses caras que estão no mainstream, que estão na mídia, nenhum deles, pessoal, é muito efeminado, tá ligado? Os caras são um pouco mais másculos, tá ligado? A atitude deles é um pouco mais másculo. E quando eles se casam ou se relacionam, eles se relacionam com outro cara com quase o mesmo padrão de aparência e vão ter um destaque social até no mesmo nível. Enquanto os caras que são mais efeminados, eles são mais marginalizados nesse meio, né? E foi daí que aconteceu o movimento transmaxi. Aí os caras viram mulher, vão para o mercado, né, heterossexual, né, tentando pegar, passar por mulher. Aí acaba dando muita merda. Às vezes os caras não querem assumir, os caras só querem comer na encolha, os caras não querem, como é, comer no sigilo, os caras querem comer no sigilo e não querem assumir. E eles querem o quê? Eles querem o relacionamento, né? É o que eu digo, né, pessoal? Que o Insta fala que ele não. Que não consegue sexo, é mentira, pessoal. Se você paga, você consegue sexo, tá? Sexo, ele é transacional. Você pode trocar por dinheiro, tá? E o problema dos incels é o seguinte: os incels, eles não querem sexo. Sexo, eles podem ter. Os incels, eles querem relacionamento. Entendeu? É muito diferente. Eles querem o tradicional, sabe? Eles querem andar de mão dada. Ele quer levar a namoradinha para passar o Natal com a família, vai passar os dias das mães, sabe? Essas datas comemorativas. Ele quer o tradicional. A mesma coisa é o cara que é viadinho, ele quer tudo isso também. Aí eles vão lá, se transicionam, viram mulher, acham que vão ter isso, que aí acabam no sigilo, os caras não assumem e eles ficam na revolta. Você entendeu? Só que tá acontecendo, pessoal? A gente tem que levar isso em consideração. Nós vivemos numa sociedade missândrica, tá? E o cara que é gay, não ache ele porque ele fica bajulando mulher, que nada vai acontecer com ele. Eu já postei vídeos lá no Twitter, né? De gay tomando esculacho de mulher, tá ligado? Dentro de transporte público, apanhando na rua. Porque você pode ser gay, cara. Você pode ser homossexual. Não significa só porque você gosta de dar o reto que você é menos homem, tá? Você nasceu homem, você continua sendo homem. Não é porque você fala fino e veste shortinhos e calcinha que elas vão te tratar diferente, não, cara. Na hora que o bicho apertar, o teu vai pra reta. Olha como isso na Ucrânia. Na Ucrânia, na linha de frente, não teve essa disparidade do homem hétero, homem gay. O homem hétero teve que segurar a arma igual o homem gay. E eles tiveram que lutar na linha de frente. O cara lá na trincheira lá. É o cara hétero lutando pelo gay e o gay lutando pelo hétero para sobreviver ali, tá ligado? Quem se salvou foi criança e mulher, cara. Você vê, elas tiveram o privilégio delas de não ser entrecô atendido e você não, cara. Não é porque você falar fino, como eu mencionei anteriormente, usa calcinha, shortinho e usa cropped, que que você vai ser salvo não por elas. Elas vão te sacrificar porque elas são pragmáticas, só pensam no bem-estar delas, porque elas são egoístas. Entendeu? Sabe, muitos desses caras aí, gays, não entendem que elas só te aturam enquanto vocês bajulam elas. Vocês só servem de bússola emocional para elas. Vocês são um pet, né, para elas, um pet gay, para elas sinalizarem virtude, mostrar o quão moralmente, socialmente superiores elas são. Vocês podem ver, pessoal, tem séries, novelas. Eu lembro de uma novela muito antiga que eu assisti, que era. Eu esqueci o nome, pessoal, da novela, mas tinha um cara lá que ele era dono de um restaurante chamado René Velmont. E ele era casado com uma mulher chamada Teresa Cristina. E nessa novela tinha outra mulher que era protagonista, que era uma mulher pobre, chamada Griselda, se não me engano o nome dela. E tinha lá um personagem gay chamado Clo. E esse personagem, pessoal, que era chamado Clo, ele era colocado para baixo o tempo todo pela mulher branca cis, tá ligado? Ela o tempo todo ficava lá, a pessoa que menstrua, insultando o cara, colocando o cara para baixo, sabe? É sempre o homem gay, ele é colocado numa posição de vassalo, tá ligado? De vassalo. E sempre quando a mulher, a pessoa que menstrua, ela quer fazer algo de ruim, ela não tem coragem para fazer com as próprias mãos, elas colocam um cara gay para fazer o trabalho sujo, para elas não levarem a culpa. E engraçado é que nessas novelas e séries, o cara gay acaba sempre se ferrando, ou ele acaba sendo agredido e quase morto, ou ele acaba preso ou foragido. É sempre assim, ou ele acaba na miséria. É sempre assim, pessoal, é sempre assim. O roteiro não muda, tá? E esse cara aí que era o Clo, né, ele ficava o tempo todo massageando o ego dessa mulher, tá ligado? Dessa Teresa Cristina. E ela, quando respondia a ele, nunca usava um elogio ou coisa do tipo. Pelo contrário, ela sempre pisava, sabe? Ele chamava ela de linda e maravilhosa e ela chamava ele de bicha feiosa. Você entendeu? Não é recíproco o respeito. Uma outra série que eu assisti recentemente, que ela teve 2 temporadas, é a série Verdades Secretas, que tem lá a Camila Queiroz, né? Gostosa pra caralho, hein, pessoal, essa menina, hein? Uns peitinhos, uma bundinha, cara. Linda, linda, pessoal. Pra mim, mulher é isso, pessoal. Não é silicone, não é implante na bunda, na coxa, não. O bagulho tem que ser natural, cara. Tá ligado? Tem que ser feminina. E nessa série aí, Verdades Secretas, tinha um cara chamado Visk. Ele era uma bicha, né? E ele lá na primeira temporada, ele era funcionário da mulher que fazia o papel lá na grande família, que era a esposa do Elineu na grande família. E nessa novela, essa mulher namorava o Janequine, né? Essa velha. E ela sempre ia se consolar em quem? Quando as coisas não ia dar certo na vida amorosa, nos braços do cara gay, né? Então o cara gay era o ouvido, né? Era aquela bússola emocional na qual ela ia lá reclamar de homem, tá ligado? E o cara gay também ficava reclamando de homem pra ela, né? E assim, a mesma coisa acontecia com o Chloe e a Teresa Cristina. O cara o tempo todo bajulando a mulher e a mulher o tempo todo não sendo recíproca com esse sentimento. Sempre pisando no cara gay e o cara gay aceitando essa humilhação. E na segunda temporada aconteceu a mesma coisa com esse vice, que agora ele estava trabalhando em uma outra agência, né? Que a série se passa em agência de moda, né? E ele foi trabalhar em outra agência. E lá ele foi fazer trabalho sujo, pessoal, para uma mulher lá, né? Que eu esqueci o nome dela, acho que na série é Blanchett, acho que é o nome da mulher. Acho que é Blanche o nome dela. É uma velha lá encalhada, que ela se interessa. Uma mulher encalhada, carreirista, feminista, com uns 50 anos nas costas. Tipo assim, ela devia ter uns 40, mas parecia ter 50, pessoal. A afeição dela, bem velha. E ela pegou, né, uma fixação por um maluco lá, acho que o nome dele era Ariel, eu acho que era o nome dele na série aí na Verdades Secretas, que ele era dono de uma boate, pai, etc. E ele era casado, pessoal, com a neguinha, tá ligado? Acho que era a Érica Januza, que interpretava o papel da esposa dele, que é uma bem gostosa, pessoal, uma preta gostosa. E essa mulher ficou revoltada, né? Porque teve um cara branco, jovem, com uma mulher negra, jovem, tendo uma vida comum. Só que essa mulher preta, né? Que era interpretada pela Erika Janusa, Ela tinha problemas com remédios controlados, ela sofria de ansiedade, assim como a maioria das pessoas que menstruam na sociedade sofre, né? E essa mulher, a Blanche, sabendo disso, começa a drogar a menina, né? Pra deixar a menina maluca, pra ver se ela morre. E se eu não me engano, na novela, pessoal, ela morre, a menina, ela mata a menina de overdose pra ficar com o cara. E quem é que faz o trabalho sujo, pessoal? O gay, o Visk. E quando o Ariel descobre isso, ele vai atrás do Visk. O que acontece com o viado? O viado toma uma surra, pessoal. Mas toma uma surra. Tipo, o cara é viado, pessoal. O cara é viado, é efeminado, não sabe brigar, tá ligado? Mas toma uma surra, mas toma tanta porrada que ele fala: ó, eu fiz isso, mas foi ela que mandou, pá. E ele chega lá a falar com a moça da agência, né, que trabalha a Blanche. Ele fez um trabalho sujo para ela, né? Ela ficou devendo dinheiro para ele, queria receber uma comissão, pá. E ele foi confiando na palavra da mulher que a mulher ia pagar isso, né, para ele, né? Porque ele é um cara gay, né? Que eu falei, um cara gay efeminado. Ele, no momento de carência, se envolve com a gorda da firma e acaba engravidando, pessoal, a gorda da firma, lá que trabalha, da agência, a gorda feiosa. A gorda engravidou e agora ele era pai, né? E ele tinha que arrumar uma casa pra. Você vê, né, a responsa. Você vê até o cara gay que eu falei: amigo, se você é gay, você é homem, você vai ter responsabilidades, tá ligado? Quem não tem direito de ter responsabilidade é mulher. Você é homem, não importa se você é gay. O BO cai nas suas costas, porque você é um homem. A sociedade espera isso de você. Foi como eu mencionei na Ucrânia. Na Ucrânia, não importou se o cara era homossexual, se o cara era heterossexual. O que importa é que você é homem, você vai ter que segurar uma arma, você vai ter que lutar e você vai ter que morrer pela OTAN. E essas diferenças têm que ser deixadas de lado na trincheira, porque é você por ele e ele por você, tá ligado? É o hétero por você e você é homossexual pelo hétero. Ou vocês querem morrer na mão do russo? Vocês querem ser esquartejados? Vocês vão ter que aprender a conviver um com o outro e lutar um pelo outro e proteger um outro. Porque as mulheres se juntaram para fugir do país e deixar vocês para morrer. Ele tava precisando desse dinheiro? Quando foi cobrar a Blanche, sabe o que a Blanche falou? Não te devo nada, cara. Não, mas que não sei o quê, mas você prometeu que ia dar o dinheiro. Eu assinei alguma coisa? Não vai ter dinheiro nenhum. Não, mas você prometeu. Aí ele tenta ameaçar a Blanche, né? Chega pra Blanche e tenta ameaçar ela, falando assim: ó, eu sei das coisas que você fez, tá? Aí a feminista carreirista, você vê, né? Como o feminismo, ele é maior que o gaysismo, pessoal. A única força que consegue quebrar o feminismo é o transexualismo, tá? É a única força hoje na sociedade que consegue quebrar o feminismo. É o transexualismo. O gaysismo não tem esse poder. E ele tenta ameaçar lá a feminista carreirista da agência. Quando ele ameaça, sabe o que ela fala? Você tá me ameaçando? Quem você acha que você é, seu viado? Eu sou mulher, você é homem. Cadê agora? Usa a desculpa do eu sou gay, eu sou LGBT. Não importa. O seu gaysismo não é maior do que o ginocentrismo, seu merda. Tá ligado? E o que acontece? Ela passa a perna nele e ele fica duro, sem dinheiro nenhum. É espancado pelo cara, fica quebrado, tá ligado? Lá o cara arrebenta com ele, ainda por cima ele perde dinheiro e fica pobre. Você vê como é o fim do gay. É sempre que eu falo, nessas séries e novelas, ou eles acabam pobres na merda, ou eles acabam mortos, tá ligado? Ou eles acabam presos. É sempre assim, pessoal. É sempre assim. Eles são descartados assim como nós, porque eles são homens. Lembrem, mulheres não gostam de homem pelo que eles são. Elas gostam e aturam os homens pelo aquilo que os homens podem favorecer a elas, naquilo que podem beneficiar elas. No momento que você não é mais útil, você é descartado. Lembre-se, a mulher não é sua, é apenas a sua vez. Você é só mais um gay ali. Ela pode te substituir por outro. Você é só um pet, é um mero acessório. E muitos gays já estão percebendo isso. Então, eles estão percebendo que eles vão ser devorados pelo ginocentrismo, que eles vão ser devorados pelo feminismo, que as feministas vão atrás deles mais cedo ou mais tarde por ser o que eles são, homens. Olha essa brincadeira aí, pessoal, do homem e do urso na floresta. Ali eu não estou falando do homem hétero, tá ligado? Estou falando do homem, homem no geral. Você gay está incluso nisso. Você é um monstro também, tá ligado? E muitos gays já perceberam, esse Massafera deve ter percebido. Falou: cara, eu vou ser engolido, eu sou homem, eu sou branco, a sociedade me odeia, então por que não me tornar um grupo periférico e marginalizado, me tornar um lumpen proletariado. E pessoal, quem é o maior lumpen proletariado hoje da sociedade, se não uma mulher trans, uma travesti? Principalmente se você for uma mulher trans, preta e muçulmana. Aí você é o lumpen do lumpen, pessoal. Você é o lumpen proletariado, você é o ser mais marginalizado do mundo. Consequentemente, você vai ser o mais privilegiado pelo Estado. E ele deve ter percebido isso, ó. Sou um cara gay, sou branco, a sociedade me odeia, eu tenho que me marginalizar porque só ser gay não dá mais. Só ser gay não dá mais porque eu ainda continuo sendo homem. Então eu vou virar mulher. E virou mulher, pessoal. Fez resignação, se castrou, transformou o pipi em vagina. Olha aí, ó, virou mulher. Pra se gabar, pra gabar dos mesmos privilégios ginocêntricos que as pessoas que menstruam têm. Vocês não veem, pessoal, mulher virando homem. Recentemente teve um vídeo do podcast daquela filha daquela cantora lá, Gretchen, lembrei, Gretchen é o nome dela, que a filha da Gretchen, né, que era linda, né, pessoal, virou um homem, né, virou a Tammy Gretchen, né, foi num podcast, ela falou abertamente, ó, se eu soubesse que ser homem é tão difícil, teria continuado mulher. É muito ruim ser homem, tá vendo, pessoal? Elas não tancam. Sabe por que é ruim ser homem? Porque ser homem, pessoal, é lidar com responsabilidades todos os dias. Desde o momento, pessoal, que você começa a caminhar. Tá ligado? Ser homem, pessoal, é você se vigiar e se posturar todos os dias. Porque você, homem, sabe que a sua vida tá a um trisco de acabar. Você só precisa vacilar uma vez. É como o Marlon Brando fala. O Marlon Brando, que foi criador do Poderoso Chefão. Que ele tem uma frase icônica que fala: para um homem morrer, basta ele respirar e vacilar. Basta respirar e vacilar, pessoal. É como o Renato Amoedo fala, o 381. Mulher vive no fácil, não tem dificuldade. Elas criam as próprias dificuldades. Como o feminismo, que agora elas reclamam que não tem mais homem, que os homens não chegam mais, o cavalheirismo acabou, os homens não querem saber de relacionamento. Tá, mas quem criou esse cenário de insegurança jurídica nos relacionamentos afetivos? Não foram os homens, foram elas, com feminismo, com misandria, tá ligado? Elas reclamam das mulheres trans nos esportes femininos. Mas quem foi que demonizou ser homem? Que ser homem é ruim? Eu já abordei isso aqui no canal várias vezes, que, pessoal, 98% das destransições de gênero é de mulher que inventa de virar homem. Mulher que vira homem se arrepende de virar homem e se mata. Se destransiciona e se mata. É sempre assim, pessoal. Pessoal, são casos mínimos de homem que vira mulher e se arrepende. Cara, assim, pessoal, dá pra contar nos dedos, porque não acontece. Porque você vai se arrepender de ser um ser privilegiado? Se não tem privilégio. Se tivesse privilégio, pessoal, em ser homem, as mulheres iam estar se transicionando e elas não estão. Elas não estão. Quem mais está reclamando desse negócio de transexualismo são as lésbicas e as sapatonas, porque elas estão perdendo espaço. Porque elas não conseguem competir. Você pode ver, normalmente, esses ambientes atléticos, tem muito que é mulher sapatona. E elas estão tendo que competir com mulheres trans. E as mulheres trans estão expondo a mediocridade delas, o quão medíocre elas são. Porque elas estão jogando no easy. Tô jogando no fácil. Esporte feminino, pessoal, são esportes medíocres. Seja UFC, seja futebol, seja basquete, seja vôlei, elas são medíocres como profissionais. Elas jogam no fácil, jogam no easy. E elas estão reclamando por causa de que elas estão perdendo espaço. E elas estão percebendo o quê? Que o feminismo, pessoal, ele não consegue bater de frente com o transexualismo. Porque se bater de frente com o transexualismo, as feministas vão ter que admitir uma coisa: que homens e mulheres não são iguais. E se não são iguais, eles não têm, pessoal, os mesmos deveres e responsabilidade na sociedade. O que significa que certos benefícios que as mulheres têm por ser mulher têm que sair, porque elas não conseguem carregar o fardo que o homem carrega. Olha o que está acontecendo no RS. Só tem homem, pessoal, fazendo resgate. Você vê, o feminismo morreu. Cadê as feministas? Cadê as empoderadas? Sujando a mão de barro, de merda. Elas não estão ali. Você entendeu? Isso, pessoal, vai se tornar muito comum daqui a uns anos. Tem um outro post que eu postei no canal de um rapazinho, pessoal. Acho que o rapazinho deve ter uns 8, 7 anos, pessoal. Um moleque gay, pessoal, já viado. O moleque todo emasculado e efeminado. E eu escrevi, pessoal, no post seguinte, e isso vai acontecer, pessoal, nos próximos anos, o 38ão lá, o Renato Amorim, já vem falando sobre isso. Nos próximos 10 anos, a tendência é a criminalidade abaixar no Brasil e no mundo. Mas vamos analisar o Brasil. Vai abaixar, vai. Mas não é, pessoal, simplesmente porque a população está envelhecendo, como o Renato 38ão fala. Isso é 50%. O problema principal da queda, problema não, né, pessoal, o benefício da baixa queda de natalidade também, que vai acontecer, é o seguinte, é que essa população masculina que está vindo agora, geração alfa, vai ser uma geração de meninos, o quê? Que vão virar mulher. Então, o que vai acontecer é que esses garotos, eles não vão mais pro PCC, eles vão pro LGBT, eles vão trocar de sigla. O garoto marginalizado, pobre, ele não vai mais buscar amparo no crime para resolver seus problemas. Ele vai buscar um amparo no movimento progressista, financiado por grandes corporações privadas, como o fundo BlackRock, Blackstone, e que tem amparo do quê? Do Estado e do bem-estar social, de políticas de cotas e ações afirmativas. Esses meninos vão virar o quê? Vão virar trans. Então, eu acho que é isso que vai acontecer, pessoal. A taxa de natalidade vai impactar no número de crime no nosso país, vai. Só que vai mais impactar, pessoal, é a questão dos homens se transicionando para o sexo feminino. Os homens virando mulher. E uma sociedade feminina é uma sociedade acomodada, tá ligado? É uma sociedade que os homens não estão correndo mais atrás de hipergamia, não estão correndo mais atrás da neotenia. É por isso que eu falo, pessoal, o que corrompe a nossa sociedade é a mulher, cara. É a mulher. Com os caras se transicionando, virando mulher para aquele homem, os caras não vão ficar fazendo merda. Tá ligado? Não vão ficar. Vai se reduzir muito o número de homens na sociedade, tá ligado? Os homens eles vão ser extintos, é assim, pessoal. Vão virar mulher, é simplesmente isso que vai acontecer na sociedade. Até um ponto que elas mesmas não vão tancar. Porque se a gente analisar o cenário, né, macroeconômico, isso vai prejudicar demais elas. Porque isso, pessoal, vai de encontro com aquela teoria da escassez, né? Porque é um produto que é muito escasso. Ele tende a se valorizar muito, porque é pouco, é escasso e muitas pessoas desejam. E isso vai acontecer, pessoal, com os homens. Os homens vão se tornar uma minoria, um produto minoritário na sociedade. Muitas vão querer esse produto, obter esse produto, e não vai ter para todas. É daí que vai surgir, né, pessoal, aquela teoria, aquela profecia, que naquele dia, que é da Bíblia, né, não sei quantas mulheres vão se ajoelhar para um homem pedindo em casamento e vão dizer que elas podem se dar o que comer, que elas podem se dar o que se vestir, que elas podem colocar um teto nas suas cabeças. A única coisa que elas não podem é tirar delas a vergonha de ser uma mulher solteira, uma mulher sem marido. Isso vai acontecer, pessoal. E na questão econômica, vai ser muito pior com ela por causa do advento da inteligência artificial, que vai destruir os empregos femininos, que a maioria é no setor terciário, o setor de serviços, e elas vão ser substituídas. Vai ter uma grande quantidade de mão de obra feminina no mercado, e isso vai levar a uma queda do valor de mão de obra feminino, que vai baratear o preço. E como elas procuram empregos merda, né? Muitas delas irão acabar abdicando dessas vagas de emprego, principalmente pessoas que menstruam, e indo para a prostituição como meio de subsistência, porque a prostituição vai pagar muito mais do que você trabalhar no escritório ou numa fábrica. Em contrapartida, os homens vão se especializar e vão pegar empregos que não podem ser substituídos por robô ou inteligência artificial, vão se profissionalizar, vão ganhar muito dinheiro e vão ter uma vida confortável. Você entendeu? Elas não vão tancar, elas não sabem o que está por vir, pessoal. O custo do ginocentrismo vai custar muito caro para as pessoas que menstruam. E não só isso, pessoal. Nós temos que analisar também o mercado sexual. Muitos homens, já, esse tabu do shame de se relacionar com mulheres trans está acabando, pessoal. Vai se tornar muito mais comum desse ano para frente. De 2020 para cá, pessoal, já está normalizado bastante isso. Os homens vão se relacionar com mulheres trans. Vai ser normal esse tipo de interação. Eles vão até mesmo ultrapassar os casais cisnormativos formados por um homem cis hétero e uma mulher cis hétero, isso aí vai, eles vão ultrapassar a renda, porque a gente sabe, né? Que pessoas que menstruam, pessoal, são parasitas, tá ligado? São parasitas, elas produzem menos, elas gastam mais. Então, assim, elas são um estorvo na vida do homem. Elas atrasam a vida do homem. O homem, ele dificilmente cresce na vida, principalmente hoje em dia, com a pessoa que menstrua ao seu lado, porque elas não são companheiras, elas são parasitas. Para ser mais exato, como Racun dizia, companheiras de conveniência, né? Porque quando as coisas vão mal, elas são as primeiras a abandonar o Titanic, né? E pegar o bote e ir embora e deixar você afundar junto com o navio. Então isso vai acontecer, dos homens se relacionar com mulheres trans, e isso vai enfurecer elas, porque elas vão ver a merda que elas estão, tá ligado? E elas não vão mais como ter que culpar os homens pelos problemas delas, porque elas fizeram a escolha delas, né? Elas escolheram o quê? O urso. E os homens escolheram o quê? Seguir seu próprio caminho. This is the most humbled I've ever felt in my life. I'm literally holding resumes, a stack of them, so that I can go in person to places and say, "Are you guys hiring?" It's honestly a little bit embarrassing because I'm literally applying for like minimum wage jobs, and some of them are being like, "We're not hiring," and it's like, "What? This is not what I expected." I graduated college with 2 degrees in communications and acting. I speak 3 languages. Oh, this sucks. Like, I just want to be a TikToker if I'm being so for real with you. But I can't be delusional anymore. Like, I literally need to make money. So, I'm just gonna keep trying.